Toda vez que eu durmo, sonho com ela. Já perdi muitas horas só olhando da janela. Personagem principal da minha novela. Pelo vidro tô te olhando, tudo que você tá fazendo tô observando. A hora que chega, a hora que sai, do que você trabalha e aonde você vai. Sei muita coisa da sua vida, comida, sua flor e sua cor preferida. Sei quando tá feliz, quando tá aborrecida, quando tá solteira e quando tá comprometida. Quero ficar com você, não aguento mais, eu preciso resolver. O tempo tá passando, acho que vou enlouquecer. Você ficar com outro é tudo que eu não quero ver. Tô te olhando da janela, como eu te quero, como eu te quero. Só tô te olhando da janela, como eu te quero, como eu te quero. Tô te olhando da janela, como eu te quero, como eu te quero. Só tô te olhando da janela, como eu te quero, como eu te quero. Quero te conhecer, não vejo a hora disso acontecer. Será que você vai gostar de mim ou não? Será que vai querer sair comigo ou não? Vou te levar pra jantar, comida italiana, sei que você vai gostar. Qualquer fim de semana eu passo pra te buscar. Qualquer desejo seu eu posso realizar. Tenho tantos planos pra gente, tudo que eu sinto eu quero pra sempre. O sentimento mais puro, quando eu te procuro, eu quero a gente junto, curtindo no escuro. Quero chamar sua atenção, no mundo acho que só eu tô nessa situação. Gostando de uma mina que nem sabe quem eu sou, só olhando da janela aqui estou. Tô te olhando da janela, como eu te quero, como eu te quero. Só tô te olhando da janela, como eu te quero, como eu te quero. Tô te olhando da janela, como eu te quero, como eu te quero. Só tô te olhando da janela, como eu te quero, como eu te quero.